às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Passou um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mas tem uma história pra viver, o tempo parece dizer: não, não me deixe mais, nunca me deixe. Quanto mais longe possa estar, é tudo que eu quero. Mas você é minha paixão, porque te amo. Sei que estou agindo errado, mas acontece sem querer. Eu deito com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você. Na hora do prazer eu te chamo, mil vezes eu te chamo em silêncio. É o amor dentro de mim, eu sei, maior que furacão, mais forte do que imaginei. É você que domina sem saber, meu desejo, meu prazer. Toda vez que eu faço amor, seja onde for, é você. Não existe mais ninguém. Perguntam se estou bem, digo que estou. E quando me perguntam de você, aí tudo mudou, eu já não fico bem. A garganta seca, é que a ferida ainda está aberta. E nós vê que ela seguiu a vida dela, tudo que vivemos ter ficado pra trás. Parece que ela nem se lembra mais. Ninguém sabe o quanto é difícil esconder toda essa angústia dentro de um sorriso. Quando vejo ela, os meus olhos brilham. Eu não tô bem. Comigo, tô sofrendo, amando sozinho. Eu não tô bem, eu não tô nada bem. Ela não tá mais comigo. E se me perguntam como eu estou, eu vou indo. Hoje eu acordei mais cedo pra tomar uma desse. Pois desse jeito que você leva a vida, eu confesso, amor, pra mim não dá mais não. Todo dia na porta de um bar, enquanto eu trabalho, você encha a cara. Um comentário na cidade é que eu tô levando gaia. Mas quando toco no assunto, você pede, por favor, esqueça.